vale a pena seguir o caminho que é Jesus. Vale a pena chorar se estamos aos pés da cruz. Pode tudo faltar e o sol não brilhar pra mim. Vou te glorificar porque sei que és tudo em mim. Vale a pena sofrer e passar grandes provações. Ser um crente fiel, suportar as tribulações. Meu Jesus prometeu e jamais ele voltará. Ele é o meu tudo e sempre comigo está. Seu nome é Jesus, o Rei da Glória. Maravilhoso, Pai, Deus Criador. Ele é Deus forte, poderoso, está em todo lugar. Onipresente é o Senhor Jeová. Vale a pena viver, percorrer um calvário de dor. Aceitar os espinhos pra saber se existe amor. Se meu Cristo é luz, com certeza me guiará. Pelo caminho certo, de perto ele estará. Vale a pena sorrir, ser criança por alguns momentos. Abraçar inimigos, suportar todo o sofrimento. Se na terra ou no mar, onde quer que você esteja, seja lá onde for, o Senhor te contemplará. Seu nome é Jesus, o Rei da Glória. Maravilhoso, Pai, Deus Criador. Ele é Deus forte, poderoso, está em todo lugar. Onipresente é o Senhor Jeová. Seu nome é Jesus, o Rei da Glória. Maravilhoso, Pai, Deus Criador. Ele é Deus forte, poderoso, está em todo lugar. Onipresente é o Senhor Jeová. Onipresente é o Senhor Jeová.